Estimados ouvintes, venho ter um web informar que tem agora início um programa espetacular. Quando abaixo bato forte o coração, menina dos meus olhos, te desejo, será imaginação. Não quero saber se será presente ou não, só quero poder viver essa paixão. Já parti muitos corações, mas continua sendo escrita. Não sei como o fazes, mas me deixas louco só de saber que sonho contigo me toca. O amor é tentação que me faz suar. És miragem no deserto, cansei o ponto tocar. Perco-me nas tuas curvas, sem querer encontrar. Quando vou para te beijar, amor, beijoso, olhos que não deseja dançando. O calibrado meu sono vem do jeito que me afeta. É sentir que o bem me cai, eu continuo jogando. As rodas minha mente e o desejo permanece. É duro de compreender o que me fazes isto. A verdade é que quando danças por mim me sinto no paraíso. Cara de menina, corpo de mulher, me deixa sem ar. Quando vou pra te beijar, amor, beijos, olhos que não deseja dançando. Falho pra tu, meu sono vem do jogo. É a fita, é sempre que o play me cai. Eu continuo jogando. O assalto é minha medida, desejo permanente. Traço um encanto quando abaixo. Bato forte o coração, menina dos meus olhos. Te desejo, será uma emoção. Não quero saber se será pra sempre ou não. Só quero poder viver essa paixão. Ouvintes, sejam bem-vindos a mais um espetacular. Eu sou a Adriana Pequeno e hoje iniciamos o nosso programa com Angélico Vieira e bailarina ao vivo de Você da TV em 2008. Este cantor, que faleceu num trágico acidente em 2011, iniciou a sua carreira como modelo, mas rapidamente foi chamado para fazer um casting nas novelas ou nas séries Morangos com Açúcar, onde fez parte integrante da banda Desert. Esta música pertence ao seu álbum de estreia, Angélico, de 2008. De seguida, vamos ter o ZUHF com Menina Está da Janela, uma música que, originalmente, pertence ao Vitorino, ao vivo, no Coliseu de Lisboa, em 2006. Esta música está no DVD absolutamente ao vivo, que é um registro do espetáculo que celebra os 30 anos da banda. Esta banda de rock foi formada em Almada nos fins dos anos 70, mais precisamente em 78. E por último, ao menos nesta parte, vamos ter os Amor Electro com a Máquina, ao vivo nos Globos de Ouro, em 2012, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa. Esta banda tem Marisa Liz, uma ex-Dona Maria, na voz. E esta música pertence ao álbum Caio Carmo e a Trindade, que é o álbum de estreia e foi lançado em 2011. Vamos então ficar com mais estas duas músicas e eu volto já. Até já. Estás à janela, todo o meu lado. Não me vou daqui embora sem levar. Aprenda tu a se levar. Aprenda tu a se levar. Aprenda dela, todo o meu lado. Cabelo à lua, avenida. Estás à janela. Estás à janela com o teu cabelo à lua. Não me vou daqui embora sem levar. Aprenda tu a se levar. Aprenda tu a se levar. Aprenda dela com o teu cabelo à lua. Avenida, estás à janela. Estás à janela com o teu cabelo à lua. Não me vou daqui embora sem levar uma prenda tua, sem levar uma prenda tua, sem levar uma prenda dela com o teu cabelo à lua. Menina, estás à janela. Estás à janela, I'm not afraid of the dark.

Estamos de volta ao nosso espetacular. Depois dos Amor Eletro com a Máquina, voltamos com Chutes e Pontapés, com música À Minha Maneira, ao vivo no Campo Pequeno, onde celebram os 20 anos do álbum Circo de Feras, em 2007. Esta música pertence ao álbum 88, e este álbum é o álbum que o grupo conseguiu o seu primeiro grande sucesso, sendo considerado um dos álbuns de rock português mais importantes de sempre. De seguida, vamos ter o Edmundo Vieira com Borboleta, em versão acústica, no programa A Tarde é Sua, na TBI. O Edmundo também é um ex-desert, e agora este é o primeiro single a ser revelado do segundo disco a solo do cantor, que será lançado neste ano que vai começar, ou seja, ou que já começou, 2014. Por fim, vamos ter uma excelente prestação, o Richie Campbell com That's How We Roll, ao vivo nos Globos de Ouro, no Coliseu de Lisboa, em 2012. Esta música pertence ao segundo álbum a solo do cantor, chamado Focused, e é um reggae super divertido, super bem animado, com o qual nós vamos terminar hoje o nosso espetacular. Então, volto para a semana e espero que tenham gostado. Tchau! vou precisar da vossa ajuda para cantar comigo, pode ser? Estão todos preparados para cantar com o Paulo Marques? Sim? Então é assim, é muito fácil, é só vocês cantarem comigo no refrão Borboleta, pode ser? Vamos lá. Teu olhar bateu no meu, fogo intenso que me estremeceu. Não sei bem o que estou a sentir, parece que já me quer fugir. Tu és jogo perigoso, tens um ar inocente e piedoso. Parece ser fruto proibido, quanto mais o és, mais apetecido. Vem sorrir junto de mim, vamos voar pela noite sem fim. E agora vocês, comigo, minha borboleta, fico feliz com o teu olhar, e cansa a alma me faz sonhar, ao teu ouvido vou sussurrar, minha borboleta. Minha borboleta, estou tão bem ao pé de ti, todos os caminhos me levam a do mundo, vem ser minha só por um segundo. Momentos que não irei esquecer, e tudo isto que me está a acontecer. Sorriso parvo estampado no rosto, este é o estado que me tens posto. Vem sorrir junto de mim, vamos voar pela noite sem fim. E agora vocês, minha we're not be with no more time now. Hey! We have to represent the our own 911 on my own. You ready when they say 1, 2, hey! We represent to the people where them are not cold. That's how we roll. Step away up from the crime and the bound up the goal. That's how we roll. Come from your own violence, your own silence, and down to the world. So put your hands to your heart, get up and do your part and say, that's how we roll. More time we will have vibe and talk to things them cause. Better must come. Nowadays everybody talk for television, but we still a see none. Numbers are regenerate money and sell albums, so and that's how them turn. Hey, but I remember the time when they from on time, the world that they were put up the gun. We have to talk to them. Come on, politician, they don't care. The music we are sheer damage like nuclear. Talk to them. The boy they too bizarre. Clear up and not the car. But go and start war. People so evil. How do you forget that music is a vehicle? You sing up so sorry, music is so end them. We represent to the people where them are not gold. We step away from the crime and about of the goal. That's how we roll. Come from your own violence, your own silence, and turn to the world. So put your hand to your heart, get up and do your part and say, that's how we roll. Yeah, back to reality. Wish the world had them could see. Back to reality. Tell them that's the team. So me up the chance and see. And them don't care. Music we are sheer like nuclear. Talk to them. The boy they too bizarre. Clear up and not the car. But gone as our choir. Talk to them. People so evil. How do you forget that music is a vehicle? Everybody sing. We represent to the people where they are not home. That's how we roll. Boom, step away from the crime and I'm out of the gold. That's how we Put your mouth violence, you have a bone silence and talk to the world. So put your hands to your heart, get up and do your part and say, Lockdown Road. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Eu sei que isto não é um concerto normal, mas eu não podia perder a oportunidade de ter o Coliseu inteiro a cantar comigo. Pode ser? Eu preciso que vocês todos digam, That's how we roll. Listen, aye. We represent for the people when them are not cold. That's how we roll. Step out, we are from the crime on the mountain figure. That's how we roll. Go from your mount violence, you have a mount silence. That's how we roll. So put your hand to your heart, get up and do your part. That's how we roll. So with no power, with no power, we carry guns and sing cars. That's how we roll. Muito obrigado, tenham uma boa noite a todos. Sweet.